Acione 5451. Bruno 97, autorizado, Galeão Lima 30-0, porta pelo número 7, fora da pista 10, sobre a direita, Gael Leida Hirumi, 198 controle, 5451 é o 3-4. Correto, chame para pushback, acionamento 3197. Vai chamar, 3197. Cancelamento 3197. Cancelamento portão 7, 3197. Autorizado, chama pro táxi.

Colocar de sobrevoo? Após retorno, solicitar a TGL, mesmo nome 7, confirmando. 20 novembro, eu acho que isso, Salvador, Salvador. Meio pés, decolada da pista 17, curva à direita, corredor Axé. 1198 controle, 0133 no transporte. POB, quase se encontra. Dois a bordo, acionamento, táxi de rolagem com a torre agora em 1895. Pronto, boa noite, é 3197. 97 precisa da linha decola, pistão 0, vento no 40 graus, 079. Ali Salvador, boa noite, Gol 9705. Prossiga. Autorização Galeão, se possível coordenar o 400. Boa de coordenação, o Gol 705. Temos 360 pré-autorizado, aceita? Aceito. Tente, Gol 705, Salvador Galeão, 360 autorizado, via Upper, novembro 857. Recorda 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1-1-9-8, controle, 5-4-6-3, o transporte. Turma 360, para o Galeão, via rota no ponto de voo, Alfa Novembro 857, regulando da pista 10, curva direita da El, Leda, Irumi. 5463, o transponder e o controle saído 098. Amanhã eu chamei para o estacionamento. Tá amanhã, senhor. Sua escuta para a coordenação do livro. Papá Romeu, papá de Neto Papá, boa noite, a porta curta final do Sérgio. Voltará na curta final da Sérgio, Juliano Papá. Prossiga, Papá Tango Eco, Zulu Novembro. Confirmando nível 1-0-5. Seja aqui no sistema temos 095, aceita? Gente, o Eco do Novembro. Senhor do Porto Seguro, nível 1-0-5. Decola da pista 1-7, primeira curva à direita, corredor Axé. 1-1-9-8, controle, acione 5-4-6-1. Gente, acione no transponder 0264, é contra o Novembro. Saindo no corredor Axé, restrito 1000 pés até a liberação do controle. Confirme o pátio e pessoas a bordo. Transporte firme. Funamento táxi de colagens com a torre 1-1895. Final da 1-7, Papá, Guilherme Papá, poderia informar o vento, senhor? Guilherme Papá, autorizado por posto pista 1-7, vento 1-4-0 graus, 0 menor. Gente, me depois do 1-7, Papá, Guilherme Papá. 1-9, livre de táxi, aposto ponte para Papá. Pode papá, pode pouso com o pátio? Pátio da barra, senhor. Certo. Acionar a reportagem, senão eu acho que isso. Eco Sul 90. Rogério Papá, autorizado backtrack, taxiamento para base, solo 05, no coche. Sim, saiu Juliette Papá, porta alinhada pronto no 7, XLOM. Salvador, boa noite. Vou o 968 para duas milhas, prende a serra, baixar o trabalho. O 968, boa noite, autorizado no 0, vento 160 graus, 0 km. Sempre pouso na 10, vou o 968. Aguarda o Papai Jorge Papai ingressar no pátio. Vou liberar Romeu, autorizado táxi, portão de espera do no 7. Deposição que o Romeu, aeronave ponto final no 0. para sistema de acionamento, voo 705, posição é a número 2. Autorizado, chame de taxa. Chamada é o senhor taxa. Eu autorizado a decolar a pista 17, vento 150 graus, direi homenagem. 168, solo 09, direito, solo 2.1. 2.1, não, solo 68, obrigado. Bora, boa noite, vou 1.168. Voo número 68, segue via é, Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, para 07, voo 1.1, Sul, November, decolou 1.0, controle 1.9.8. 19.8, 1.9. Alfa, 9, Isco, autorizado, Leandro, manter 1.7, a porta pronta. Alfa, 1.5, autorizado, manter 1.4, a porta pronta. Para o táxi do gol 1705, temos um POB de 1.32, alternativa Guarulhos com 3 horas e 50, Deltônia. Segue via Indy Alfa no ponto de esperada 1.0, Torre 1.895, QNH 1.0.8. Passa pé 295, 1.18, ajuste, muito capaz. 0 grau, 0 menor. Pronto, gol 1705. 705 autorizado, Alenha decolar, pista no 0, vento 140 graus, 069. Rio de Janeiro decolar, gol 1705. Pista em aula. Alvembro, meu escudo, decolou-se no 5, controle 1 no 9, decimal 1. 1980, grato. Salvador, Papa Tango Lima, Romeu Quilo, transfere. Romeu Quilo, reporta curta final no 7. Passará curta final no 7, Lima, Romeu Quilo. Final no 7, Lima, Romeu Quilo. Lima, Romeu Quilo, autorizado pouso pista no 7, retorno 50 graus, era meia-noite. Livre pouso, Lima, Romeu Quilo. 2, reporto para o Estado de Lima, Romeu Kilo. Salvador, boa noite, Oceano 3258, sinal da onda 0. Escolha autorizado, posto, posto no 0, vento 1, 5, 0 graus, 0 mesmo. Liga, posto, 3258. 2 1 1? 5. Boa noite, o Otan 3858, Livrou. Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Otan 3858. E não vê para os quiz que na rotatória visual com campo. Reporta final da 17 de novembro a Cris. Viu? Não vê para os quiz que reporta na final da 17. Sinal de 3 milhas ou Papão Romeu, November Ascuris. Eu acho que foi autorizado o pouso pistão 7, pistão 150 graus 07. Autorizado o pouso na 17, Ascuris. Informa que é PGL na 17, senhor. Salve, Ascuris, que é autorizado o carregamento 17, Ventura 150 graus, 07. Autorizado, toque arremete na 17, não vê varado por isso. Rio Papa Romeu, November 03. Circuito a critério, esquerda ou direita, reporta final novamente no 7, novamente posto com a missão do hospital, os 37. Ciência, Oscar Luiz, iniciando o circuito pela esquerda. Salvador, boa noite, voo 2043, formação Oscar, autorização Guarulhos. Voo 2043, Salvador Guarulhos, 360 autorizado, virador 120 após Tango Bravo Eco, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Voo 198, controle 5473, responde. Autorizado Guarulhos, 360, controle 110, Taubaté. Fala da 10, curva direita, da Elden e da Mótima. 198, controle, 4473, transponto. Correto, chame para pushback acionamento. Chamo. Controle, November Oscar Whisky, girando base para ingresso na final da 97. Autorizado, TGL 917, November Oscar Whisky, vento 1, 50 graus, 05. Autorizado, TGL, November Oscar Whisky, grado. Torre November Oscar Whisky. Corre 242, reporta novamente final 17. Circuito a critério 9 Oscar Whisky. Reporta novamente na final do 17, iniciando o circuito pela direita Oscar Whisky. controle, não viu o Brasil sinal final da 17. Pouso final, afirma. Pouso final, afirma. Autorizado, pouso. Pista no 7, vento 150 graus, 0 menor, não vai mais. Senhor, é TGL na 17, November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey. Prossiga, November Oscar Whiskey. Senhora, autoriza a gente a fazer um TGL?